DJ LK, DJ Israel Portugal e Sonic Produções. Seus olhos são laços que prendem meus passos nessa pressa de chegar. Caminho sozinho entre pedras e espinhos, procurando te encontrar. E vejo uma porta entreaberta, me flerta o brilho do seu olhar. Imagino ver você onde quer que eu vá. Toda vez que procuro seu beijo me ferro, me afogo em solidão. Acordar de manhã e provar outros lábios com vazio no coração. E você não pensou um segundo, bateu a porta e me disse então: tapa na cara, eu sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você. É uma ilusão pensar que um dia eu possa te esquecer. Tapa na cara, eu sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você. É uma ilusão pensar que um dia eu possa te esquecer. Se eu tiver de ser feliz, é com você. Com Sonic Produções, não, DJ LK e DJ Israel Portugal, é só sucesso. Meus olhos são laços que prendem meus passos nessa pressa de chegar. Caminho sozinho entre pedras e espinhos, procurando te encontrar. E vejo uma porta entreaberta, me flerta o brilho do teu olhar. Imagino ver você onde quer que eu vá. Toda vez que procuro seu beijo me perco, me afogo em solidão. Acordar de manhã e provar outros lábios com vazio no coração. E você não pensou um segundo, bateu a porta e me disse então: tapa na cara, isso que vai doer, mas não perder você. É uma ilusão pensar que um dia eu possa te esquecer. Tapa na cara, sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você. É uma ilusão pensar que um dia eu possa. Tapa na cara, sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você. É uma ilusão pensar que um dia eu possa te esquecer. Mas se eu tiver de ser feliz, é com você. Se eu tiver de ser feliz, é com você.